Ficha técnica sintética. Linhas entre nós, de J.A. Marcos Serra. Audiolivro gravado por gentileza nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra. Narração e interpretação a cargo de associados da ACTIS, Universidade Sénior de Sintra. Coordenação logística e artística Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 6. Três noites depois, quando mesmo a esperança deixou de antever uma data para a libertação dos homens e mulheres que carpiam na guarda as saudades de Manteigas, um homem, elegantemente vestido de preto, com capa e chapéu a proteger do frio e dos olhares, botas confortáveis para calçadas irregulares e óculos encavalitados no nariz para aguçar a visão, saiu de uma porta de casa franca, ao ritmo cadenciado de 10 badaladas espargidas pelas ruas e praças pelo sino da Igreja de São Pedro, ali ao pé. Tomou a rua estreitíssima que conduz ao Largo do Chafariz e parou, um minuto depois, de fronte das alminhas talhadas na casa baixa, ali à direita. Benzeu-se, encostando a bengala ao peito. Substituiu o pensamento tormentoso por um Pai Nosso bem intencionado e prosseguiu, atravessando a ponte sobre o ribeiro da vila. Antes de entrar no largo, subiu à esquerda e logo à direita, rodeando casita alta e periclitante em direção à praça. Já com a Igreja da Misericórdia à vista, parou hesitando entre avançar nessa direção ou continuar a subir pela esquerda, como se fosse para o forno da Rua Chã. Subiu. Antes do edifício comunitário de um só piso, ameaçado pela altura necessária da chaminé, deitou a mão à aldraba de um portão de ferro entre pilares de granito, recolhido à direita. Viva, aumentou do caminho. Ainda bem. Foi entrando, tateando o chão sem luz com a bengala de torneado simples e acabou a dar 3 pancadinhas discretas com os nós dos dedos na porta ao fundo. Um curto silêncio e logo uma voz de mulher. Joaquim, vem cá depressa. Já está aqui. Abria-se a porta, enquanto chegava um indivíduo de corpo arredondado, com um sorriso franco na cara larga sobre o pescoço grosso, e a mulher se retirava. Oh, José, então chega-me pela cozinha. Estava à sua espera a ver se o via pela janela da frente. E logo, franqueando a passagem. Entre, entre. A Maria do Rosário ainda estava de avental a ultimar umas coisitas e foi retocar-se como a visita merece. Bem, haja por ter vindo. Vamos lá para o escritório. Vá à frente, que já conhece os cantos à casa. Foi intervalando o anfitrião com os passos em direção ao interior, a que se seguiram as saudações múltiplas que se iam dirigindo cordialmente. Na quadra, iluminada por um desses candeeiros com um peso e 2 roldanas em cerâmica que permitem regular a altura da lâmpada resguardada por uma tulipa translúcida mais azul que verde, sentia-se um bem-estar indefinido. Seria pela singeleza requintada da decoração geral? Afinal, 3 cadeiras de braços, tufadas a pano, uma secretária sem torneados de mau gosto, com um tampo a que se sobrepunha uma estante de tábua única, apoiada em 4 pequenos pilares, no lado oposto ao da cadeira. A cobri-la, parcialmente, umas folhas manuscritas e umas pautas de música, a justificar os tinteiros, canetas, mata-borrão e pequeno canivete que, juntamente com um busto de barro, em simetria com um Cristo crucificado, ocupavam a prateleira elevada. Ainda um abre-cartas de prata lavrada e um pesa-papéis de cristal, gravado subtilmente numa das faces com la amicizia, ammirazione del padre Perozzi, Roma. Na parede, duas fotografias. Uma dos pais em trajes requintados, com ar sério, a segunda, com família alargada, em que se adivinhava já a cara redonda de Joaquim. Criança ainda, reflexo do olhar da mãe. Nesta, o sorriso esbatera ligeiramente a posse. Enquadradas com gosto, imagem com Nossa Senhora de Lourdes e outra com o Senhor do Calvário. Num canto discreto, por cima de uma viola encostada sobre uma almofada no chão, uma fotografia de Joaquim, com um ar formalíssimo, em vestes talares. A dominar o ambiente, duas estantes prenhas de livros e de papéis, estes ordenadamente apartados em grupos por fitas de nastro ou guita. Numa zona com portas de vidro biselados, sobressaíam as obras mais seletas e as edições mais valiosas. A acalentar o ambiente, uma braseira de cobre com um pá acende sobre o estrado de madeira. Sentaram-se, acompanhados pelas mesuras diferentes que nenhum queria tomar como privilégio. Perdoe-me ter-lhe mandado recado para vir cá, em vez de ir eu à sua casa, mas, como sabe, ando ainda a acabar o tratamento de uma influenza que me deu que fazer. Que Deus lhe pague o incómodo. Bênçãos de Deus nunca são demais. Mas essas coisas não são para nós. Quanto lhe devo eu já em atenções? Sabe a razão do pedido, pela nota que lhe mandei. Também eu estava para tomar diligências, mas confesso, sem saber bem por onde começar. Pensei que seria melhor juntarmos esforços, quer no que se refere ao acompanhamento e libertação dos presos, quer no apoio às famílias, porque se vislumbram, já em caso de fome, a que os acudir. E, na vez de darmos um aspecto de competição descabida, que não existe, acertamos a melhor forma de fazer e obter bons resultados para quem precisa, que é quem mais importa de momento. Isto, se o José estiver de acordo. Sintetizou Joaquim. Claro que estou, colega. A prioridade é libertar as pessoas. Por elas próprias, pelas famílias e porque é essa a causa dos males consequentes. Ouvi dizer ao Manuel Gaspar que o Sr. Luís Cravino tem mexido céus e terra no sentido de tirar a gente do calabouço. Até agora, sem sucesso. O que acha de irmos falar com ele ao espaço do Conselho para nos inteirarmos dos meandros e podermos ajudar a mexer os pauzinhos? E pausando enquanto levava o indicador ao nariz, apontando depois em frente. Ou melhor ainda, o Joaquim, que é lá de casa, ia falar com ele pessoalmente, que será mais fácil ele abrir-se, se houver por aí politiquice a empurrar a libertação. Com essa informação, falávamos de novo e acertávamos os passos já na direção das pessoas certas e com os argumentos mais convincentes. Amanhã, pelas 10, mande lá recado a casa. A puxarmos todos no mesmo sentido, aumentamos as possibilidades. Cortou Joaquim num impulso próprio. Em qualquer caso, podemos avançar no campo dos paliativos, visitar os presos e amparar as famílias. Nas visitas, parece-me que devíamos ir os dois juntos. O Joaquim pode ir no sábado próximo. Eu falava com o João. E eu falo com o Bernardo. Eles tomam conta das coisas. Está combinado. Vamos sábado à guarda. Alugamos o carro do Serafim para nos levar. O visitante interrompeu, entrelaçando os dedos das mãos, curvando-se ligeiramente para a frente e inclinando a cabeça para a direita. Se Joaquim se atrevesse, íamos na carreira. O carro fica dispendioso e vamos precisar do dinheiro. Ai, bem. Suspirou o interlocutor anafado com um sorriso de assentimento e pondo as mãos em gesto de oração e elevando os olhos. Que seja pelos meus pecados. Pelos nossos. Complementou José de olhos contentes, brilhando detrás das lunetas e logo voltando ao tema. No que se refere aos suprimentos às famílias, é que talvez seja melhor cada um de nós ficar com ele seu redil. Por causa da pobreza envergonhada. E do bairrismo doentio. Ainda haviam de aparecerem alguns, de cima e de baixo, a cicatar quem já está em desespero. É melhor é. Evita-se mexer em ferida e causar cisões, quando é necessário união mais que nunca. Mas se vir que tem dificuldade em mobilizar meios... Alvitrou o visitante. Se vier a ser necessário, não hesitarei em socorrer-me da senhora Dona Maria, da Quinta de São Fernando, que não me deixará de mãos a abanar. Mas tenhamos esperança, José. Tenhamos esperança que as pessoas não vão ficar neste inferno muito tempo. Então parece que temos tudo acertado. Começamos ainda amanhã a acudir aos casos mais urgentes. O colega vai à fala com o Sr. Cravino e encontramos-nos no hospital. Manda-me recado pela Maria José. Falamos e aproveitamos para confortar os doentes. No sábado vamos à guarda visitar o nosso agente e falar com quem for preciso para garantir uma soltura rápida. Se for caso disso, vamos ao passo. Tenha certeza que nos recebem. Só se tiver de ser. É preferível não misturar as coisas. Ah, mas se tiver de ser, é. Bom, então para já, missão cumprida. Rematou o homem, soerguendo-se. Não concluiu o gesto, porque Maria do Rosário, de bandeja na mão e sorriso na cara, só aguardava a conclusão do colóquio, entrou pela porta que permanecera aberta. O senhor Padre José não se vai embora sem provar esta jorpiga e as filhós que fiz de propósito quando meu irmão me disse que vinha cá. Ai, esta sua irmã que merece o céu, pela estima que nos tem. Respondeu o prior de São Pedro, falando para os dois irmãos com um sorriso bondoso. Vamos lá provar as filhós. Nem me atrevo a dizer que não. Enquanto Maria do Rosário enchia os cálices, continuou libertando finalmente a curiosidade. Vi ali uma pauta fresca na sua secretária. Alguma coisa nova? Que se possa saber, claro. Ainda não está ultimado, mas quero ouvir. Oh, meu amigo, se quero. Sigas-me a viola, Rosário, se fazes favor. Ajeitada no colo, dedilhou, afinou duas cordas e começou num ritmo suave de valsa doce, enquanto trauteava. Tará, tará, tará. Pareceu entrar-se numa dimensão superior. Quando terminou, José Bailão estava extasiado e exclamou convicto. Oh, Padre Joaquim, o colega é um gênio. Esse cântico tem pernas para correr o mundo. Isso é música de anjos do céu. Bem, a letra começa de fato com santos, anjos e arcanjos. Mas ainda não está acabada. Falta o arranjo para o órgão. Não imagina como fez subir às alturas. A confraternização cordial, mas curta, que o relógio não tinha parado, selou o acordo de bem-fazer entre dois homens bons. Vá com Deus, Sr. Padre José. Despediu-se Maria do Rosário. Fiquem com Deus e que Ele nos ajude nesta causa. Mais ninguém soube desta reunião. Com muitas coisas que acabam por reger o destino dos humanos, o secretismo foi chave importante. Nesse caso, entre pessoas de bem. Os párocos Joaquim Dias Parente e José Bailão Pinheiro comprometeram os seus atos conforme as suas palavras e convicções. E Deus ajudou os seus vigários em Santa Maria e em São Pedro de Manteigas. Matou-se a fome aos mais pobres de todos, instilou-se fé nas almas que se julgavam cativas e libertaram-se, com a cadeia de boas vontades, os chefes da revolta. Que dias depois estavam em suas casas gozando, como nunca, as delícias do lar, pobre, mas seu.